vento em meu rosto, sinto rolar de uma lágrima. E também quando sinto grande aflição, meu Jesus, lá do céu, eu contemplo para mim, estendendo sua mão. Em seus braços vem me suster, dos perigos vem me socorrer. Quando sinto enfraquecido, ele pode me fortalecer. Só por Cristo eu consigo viver. Quando em meu rosto sinto rolar de uma lágrima, e também quando sinto grande aflição, meu Jesus lá do céu eu contemplo, estendendo para mim a sua mão. Quando um problema me faz ficar abatido, corrompendo e me fazendo chorar, Cristo vem enxugar minhas lágrimas. A solução dos meus problemas ele me traz. Em seus braços vem me suster, dos perigos vem me socorrer. Quando sinto enfraquecido, ele pode me fortalecer. Só por Cristo eu consigo.